Você, meu querido párvulo, que tem questionamentos envolvendo um umbigo alheio. Você, meu querido lactente, que tem pensamentos sobre hábitos escrotos. E você, minha querida Petis, que está em busca de iluminação sobre nudes malucos. Todos vocês vieram ao lugar certo, não mude canal, abunde-se uma poltrona confortável, porque tá começando Linha Quente Especial do Jogabilidade. Sejam bem-vindos ao podcast mais controverso e cheio de sabedoria inútil do Jogabilidade. Antes de mais nada, eu gostaria de reiterar que a realização deste produto audiofônico do mais alto nível de Streetwise só é possível através da nossa campanha. Então, por gentileza, continuem financiando esse projeto maravilhoso pelo Orelo. Querendo ou não, é o especial do Jogabilidade. Então, uma vez por ano, a vez do ano em que a gente mais pede, por gentileza, se for uma possibilidade para você, ajude. Essas luzes lindas continuem acesas, as bochechas rosadas e tudo mais. Então eu gostaria de relembrar que a sua participação é extremamente importante. Vá então a orelo.cc/jogabilidade e faça a sua parte. Eu sou o Caio Corraene, estou aqui hoje com... Sushi sempre pronto para ação, meu capitão. Ricardo pronto para falar. É um gato. Rafael e vai ser porreiro meu brigadeiro. Tengu cansado, feito condenado. Caraca, foi porra, a pior caralho. Apresentação do Linha Quente que a gente já teve na vida. É que você vida. Não lembra dos outros anos. É. Sempre uma tá. merda. Esse é o segredo. Olha, mas esse é o primeiro ano em muito tempo que a gente não tem alguém remoto. É verdade. Né, é, no Linha Quente. Alguém é remoto. Alguém remoto. O Rick agora tá aqui. O Sushi pode colocar a mão no cabelo bonito do Rick. 3D. Né? A gente imprimiu ele aqui na nossa impressora 3D. Lembrando sempre que vocês podem contribuir enviando seus questionamentos para o @jogabilidade no Telegram ou no RetroSpring. Ainda existe RetroSpring? RetroSpring.net. Mas por pouco tempo. Vai morrer. Vai morrer também? É, em poucos meses aí. Mandem os seus questionamentos no @jogabilidade no Telegram ou lá no RetroSpring.net/jogabilidade. Ou pelo e-mail, linhaquente@jogabilidade.de. E-mail. Tem gente que usa, né? Tem gente. E eu odeio todas elas. Principalmente príncipes nigerianos que estão querendo me dar dinheiro e eu não aceito. E como é um Linha Quente especial do Jogabilidade, estamos todos aqui. Infelizmente, a Mel, nossa querida, ela não pôde estar presente porque tá trabalhando. E, né? 6x1 aí, ó. 6x1, por favor, verdade. Contra a escala 6x1, né, gente? É um sábado, estamos gravando. Estamos gravando sábado. É um sábado, então. Então, primeira pergunta deste Linha Quente especial do Jogabilidade é a seguinte. Andando na rua, vocês encontram um cartão de crédito mágico. Lendo as instruções nele, descobrem que trata-se de um crédito ilimitado, que nunca precisa ter a fatura paga. O custo dele será pago, no entanto, com o seu vocabulário. A cada 100 reais gastos, você perderá uma palavra do seu vocabulário de forma mágica. Você ainda se lembrará da palavra e seu conceito, mas perderá a capacidade de falar, escrever ou expressá-la de qualquer outra forma. Considerando que, em média, um adulto possui 30 mil palavras em seu vocabulário, quanto dinheiro vocês gastariam? É pouco, né, esse cartão de crédito mágico? É 30 mil palavras, 30 mil vezes 100? Sim, é 3 milhões. 3 milhões de reais? É. Isso que o Rafa tá fazendo aula de matemática, tá? Só queria mas é no Duolingo. Mas não chegou nesse nível ainda. Você tá fazendo aula de matemática no Duolingo? Exato, é uma tá nova língua. Ainda. Eu não cheguei nesse ponto, não cheguei na multiplicação por 100. Não cheguei ainda, tô na multiplicação por 10 ainda. Que é só colocar 2 zeros, né? Exato. Ah, pera. 300 com 2 zeros. 30 mil. Ah, é 30 mil, tá. 30 mil. Bota um zero. Ah, isso é 300, 3 milhões, mais um, é. Ah, mas é muito pouco tem... pra perder o vocabulário não, inteiro. Não, mas tem uma brecha muito óbvia. Que é, eu posso simplesmente desaprender a falar inglês, pronto. Não, mas você não pode. Mas o vocabulário, você não fica mandando palavra em inglês no meio da frase, ué, no cotidiano. Você não faz isso, Sushi? Sushi. E o problema é que, como é do seu vocabulário, não é uma palavra. Então, tipo, sei lá, você não vai esquecer... Sei lá, onanista. Você não vai esquecer isso. Sim. É, tipo, sim, é, não é? Não entendi. Você vai esquecer uma palavra que você usa normalmente. Mas você escolhe a palavra? Não, mas é do seu vocabulário, é tudo que você conhece de palavras. Não, mesmo, tô, pode ser onanismo. Você pode não ser... pode ir no dicionário seu vocabulário e falar, escolher essa uma palavra. Não, que eu quero. Ok. Não, isso sim, mas é. Não, mas é aleatório, tem... então? Aleatório. É que eu vou esquecer? É que tem palavras que eu não uso sempre. Mas eu uso. Então, Completamente aleatório. Completamente aleatório. A cada R$100. É arriscado, hein? Eu acho muito arriscado. Eu acho que, sei lá, eu gastava, sei lá, tipo, R$1.000 pra comprar card Pokémon. E você não pode nem escrever mais ela. Escolher Pokémon. Você esquece a palavra Pokémon. Seria excelente. Imagina. Esqueça a palavra card Pokémon. Render-se. Ele ficou motivacional, né? Esqueça a palavra render-se. Exato. E também perceba o que o Rafa mais faz jogando Pokémon. Que a primeira palavra que veio em mente foi render. Mas, olha só, em português tem muito sinônimo, né? Mas é aleatório, você não sabe. Mas não tem problema. Não, mas depois que você perder, você vai saber. Sim, né? Você vai ter noção de que você perdeu aquela palavra. Mas é tarde então, mas eu esqueço tanta palavra o tempo todo que talvez eu esteja com esse cartão de crédito. Se você não tá ganhando dinheiro nenhum pra isso, pô. Aí, ó. Eu acho muito arriscado. A roleta, um terço. R$1.000. Nossa, vá, cara. Não. Vê aí. Mas aí que o inglês pode ajudar, porque você vai virar aqueles caras escrotinhos que fica botando palavra em inglês no meio Entendi o que você está falando, Rick. Exatamente. From Brazil. Eu morei 2 anos nos Estados Unidos e agora eu tenho esse sotaque. Qual o problem, Rafael? Accent. Tem um relacionamento com uma pessoa que fala assim pra você ver quanto tempo dura. Ai, Cora. Poxa, quer dizer, I run. Que 500 mil. Pô, quentinho, 500, quentinho. 500 mil tá bom, eu acho. Porra, é muito falou, dinheiro. Esse negócio é muito pouco pra pouca coisa. Incesto, mas tem muita palavra que você não usa, cara. Incesto? Incesto. Você não pode passar a sua vida inteira sem falar mais incesto? Dá de boa. Mas você escolhe. Eu vou escolher. Não, mas é a chance. Você tem a chance lá. Quanto mais palavras... E se eu esquecer a palavra sim e não? Positivo e negativo. Viram sinônimo, não, cara. Positivo. É porque positivo. Você não vai poder mais expressar. Comunista. Você não vai poder escrever... E falar. E falar. E expressar, tá escrito ali. Você perderá a capacidade de falar, escrever ou expressá-la de qualquer forma. Porque senão, pô, esqueço tudo e só me comunico por língua de sinais. Só que eu não posso expressá-la de qualquer forma. Exato. É, você vai ter que pegar um sinônimo. Não, você vai virar o personagem do Jujutsu que fala peixe, vai falar nome de coisas nada a ver. Sim. Pra se comunicar. Cara, eu acho que um terço. Louco. Cara, eu não uso, cara. Eu devo usar 30 mil. Eu devo usar 200. Não é possível. Pode perder todas as outras, loucos, cara. 500 mil pra mim. Porra, 500 mil. Eu nem falo tanto assim. Sou um cara mais quieto. Seu trabalho nem envolve isso. Dependendo de quanto, eu não vou mais trabalhar. Não há nenhum dinheiro nessa primeira pergunta que vale a pena você parar de trabalhar. Ou incentivo você aprender mais também, cara. Vocês estão falando, mas se você pegar 1 milhão, Rafa Finanças. Olha aí. Se você pegar 1 milhão e aplica num CDB, não ganha uns 5 mil por mês? Dá pra parar de trabalhar. Porra, não dá. Dependendo de onde você vai pro interior. Dá. Se você 5 mil hoje. No interior. 5 mil reais hoje é diferente de 5 mil reais daqui a 20 anos. Com certeza. Sim. Mas até aí, você vai viver 20 anos. O padrão de vida só vai... E você não precisa fazer uma escolha só. Você tem um cartão de crédito. Vai que daqui a uns, sei lá, quando eu tiver com 80 anos, foda-se, meu irmão. 70 anos. Não, mas calma. Pega todas as outras. É 5 mil, mas você tem 1 milhão guardado lá. Você pode... Ah, não. Sim, né? Sim. Quando começar a decair, começar a gastar, fazer um restaurante disruptivo, sabe? Uma hamburgueria. Onde os novos ingredientes... O nome dos pratos vão ser tudo palavras sorteadas. É, porque ele não pode usar nenhuma. Tipo, sei lá. Trigo amassado na água e fermentado. Pãozinho são duas diferentes? Não. Você perdeu pão, você não pode falar pãozinho? Não, eu diria que são duas palavras diferentes. Caraca, muito fácil, de boa, né? Velho. Fácil, muito de boa. Pãozinho, pãozão. Porra, não, mas peraí. Tem três. Nãozinho. Três pão, velho. Ah, você quer comer um negócio? Nãozinho. Nãozinho. Cinzinho. É. E aí cê, um pão de tamanho normal? Ah, um pãozinho grande, por favor. Sim, positivo, vamos, bora, já é. Caraca, tem um vídeo muito interessante que fala que... Afirmativo. Que a gente, no português, a gente não fala sim e não. Não. Não, acho que é que a gente não fala sim. A gente nunca fala sim. É. Uhum. Tengu, vamos lá pra praia? Opa. Você fala, vamos. Cara, opa. Pior que eu uso muito sim e não. Normalmente, é mesmo? Sim. Oh. Não, o argumento do rapa acabou. Tchau. Desculpa, não. Perdão pelo próxima vacilo. Pergunta. A gente, ninguém... Não. O valor. 500 mil. Não, 1 milhão, 500 mil. R$150. Eu vou 500 mil só pra dizer que eu usei. 150, que dá pra comprar, acho que um deck novo de Pokémon. Eu vou de R$1.000 também, porque eu trabalho falando, cara. Vocês são loucos. É. Mas a gente pode ir usando com o tempo também. Não precisa usar tudo de uma vez. Socorro. Próxima pergunta do Jogabilidade, especial Linha Quente. Não, falei o contrário. Próxima pergunta do Linha Quente, especial do Jogabilidade. Exato. É a seguinte. Boa noite, jogabilideiros e possíveis convidados. Depois de morar por 6 anos com uma pessoa, em fevereiro agora completarei 1 ano morando com outra. Eu amo ele, nos damos super bem, etc, etc. Mas é engraçado ter que se adaptar aos hábitos escritos em pedra de outra pessoa, ao ponto que já não sei mais até onde só estou sendo chata ou ele é que tem hábitos bizarros e profundamente irritantes. Portanto, peço o vosso julgamento. Me digam o que acham de cada um, se tem hábitos parecidos, etc. Vamos um por um então, tá? Vamos julgar isso aí. Pra isso que a gente julgando tá aqui. A pessoa. Pra isso que a gente tá aqui. Julgando pô. Os hábitos. Exato. No começo, ele tinha o costume de comer do meu prato sem avisar. Ou seja, meter o garfão e pegar um pouco da minha comida e dane-se. Às vezes ele foi preso. Quando eu olhava incrédula, ele dizia, o quê? Você pode pegar do meu também. Depois de uma conversa sobre isso, ele parou. Mas ainda hoje, se é algo facilmente compartilhável, como batata frita e coisas do tipo, ele quase como se fosse uma força incontrolável, ainda pega de vez em quando e se desculpa em seguida. Ah, não. Tipo, batata frita acho que tá super... Não, é de casa, tá ligado? É, tem comida que é de compartilhar mesmo. É. Mas assim, uma coisa que... De arroz e feijão, a pessoa coloca um garfão. Então, assim. Mas uma coisa que me mata, que uma coisa que não acontece há muito tempo, era coisa só de criança, porque criança faz muito isso, né? Eu como e eu deixo a coisa mais gostosa pra comer por último, né? Sim. E aí eu tô lá, tá guardado. Aquele pedacinho de bife que eu vi que é o mais saboroso, ele tá vermelhinho, ele tem a gordurinha ali no canto. Aí chega a pessoa e pau! Acabou. É. Acabou meu dia. Acabou minha refeição. É. Eu conheço pessoas que gostam de compartilhar comida e que talvez isso não fosse algo tão estranho. Mas custa nada pedir, né, também, né? A gente fala então, assim, pô, posso experimentar? Posso dar uma, né? Aí de boa, aí é mais boa. Agora, se eu tô lá comendo e do nada a pessoa avança no meu prato, um terceiro cara, braço, assim. Talvez o meu reflexo seja em dar um tapa, inclusive, né, no braço da pessoa. Não, então, que isso? Tipo... Ela vai ter que começar a comer com o braço, assim, na frente do prato, sabe? Sim, assim, sim. Olhando. Eu cresci com alguém que fazia isso. Nossa. Meu Deus. A minha irmã, ela passou a vida inteira dela... Na cadeia. Com paranoia de perder peso. Então, quando ela fazia o prato dela, ela vou colocar pouca comida. Só que acabava a comida dela, e sei lá, eu, minha mãe, o pessoal ainda tá comendo. Aí o que ela fazia? Pum! Esticava o garfinho assim e pegava a comida de outra pessoa. É porque só vale a comida do seu prato, exato. Dos outros. É a teoria. É o hack. Exatamente. É o hack esse. Eu não vejo problema se a pessoa perguntar. Então, por exemplo. Não, quando a gente vai comer em restaurante, por exemplo. Então, eu usar esse argumento. A gente sempre, tipo, deixa eu provar você. Eu quero minha bebida? Quero a mapa de. Eu não vou no restaurante com o Rafa mais, cara. Assim, não, depois de vir várias vezes, agora fala que não vai. Não, nunca mais. Acho que sempre que alguém pede um prato diferente, tipo, experimenta um negocinho ali. O caldo do lamen, pede lamen diferente, sim, experimenta um caldo. Claro. Mas é isso, tipo, pergunta. Agora, refeição do dia a dia, sei lá, um arroz e feijão ali, eu acho um pouco estranho. É um pouco estranho. Então, assim, médio estranho, por enquanto. Do jeito que tá agora... Que é... Só comida compartilhada. Só comida, tipo, facilmente compartilhável, tipo batata frita e tal, e a pessoa pede desculpa depois. É. Tipo, puta, reflexo, foi mal e tal. Tá tranquilo. Essa aqui... Mas se pedir antes, mas não melhor pode, ainda. Pede antes, mas assim, não pode ser a coisa principal do prato. Exatamente. Imagina, 6 nuggets, você vai pegar um nugget. Porra, aí é meio foda. É foda. Calma aí. Aí tem que ter o escambo, que é o que vocês falaram. Tipo, ó, então me dá tua linguiça. Eita! Dou meu nugget, você me dá a sua linguiça. Você quer o meu nugget? Você quer minha linguiça. A segunda mania que ele tem, o hábito, é o seguinte. Como vocês já comentaram num episódio anterior do Linha Quente, ele tem o hábito de fazer xixi no box quando tomamos banho juntos. Óbvio, nunca chegou ao ponto de fazer em cima de mim, mas admito que ainda demorei pra me acostumar com a ideia. Racionalmente, acho que não deveria me incomodar, mas me incomoda. Eu entendo, né? Eu já falei isso aqui em algum momento, não sei se no Linha Quente, mas na jogabilidade, que fluidos corporais é a pior maneira de você ofender um outro ser humano. Okay. Cuspe, xixi, cocô, e a lista... Tá com a lágrima assim na pessoa. E a lista vai. Então, por mais que você tá no banho, você vai se lavar, esse tipo de coisa, o ato da pessoa tá fazendo xixi, mesmo que indiretamente em você, eu acho que é desagradável. Não, eu acho que a pessoa não tá tipo... Mesmo que indireto. A pessoa tá fazendo no box, mas tá respirando. Mas é porque, entendeu? Por exemplo, o Cartoon Network me ensinou a fazer xixi no banho. Sim. Xixi no banho. Xixi no banho, normal. Mas normalmente você vai estar sozinho. Você não vai fazer em outra pessoa, né? Com outra pessoa. Então, dependendo da intimidade do casal... Não, então, é isso. Dá até pra se divertir. Tudo exato. Tudo é conversado, se é da... Não da... é aquaplay, um negócio assim que o pessoal chama? Isso, é aquaplay. Dependendo do kink da pessoa, pode ser até uma coisa gostável, mas... E a comida também, né? Se a gente for colocar kink, exatamente. Todas as histórias que a gente nem sabe ainda, mas eu quero que... Mais fazer xixi com outra pessoa. Eu também não tomando banho demais. Junto, sim. Mas eu acho mais awkward do que comida. Agora, cocô, se você estiver fazendo cocô no banho, não. Não, aí, junta aí, aí é mais. Aí complicado. O problema é outro. É, o cocô no banho, sim, em situações bem específicas, ok. Mas normalmente. É, não. É. Tô de boa. Mas assim. Às vezes a pessoa tá com uma diarreia fudida. Aí quando a pessoa tá com a diarreia fudida, você não toma banho com ela. Mas não, eu tô falando de banho, ponto. Se você tá com outra pessoa. Ah! Agora, se as duas pessoas vão tentar cagar junto, de novo. Ó, são, quem curta, entendeu? Então, três pessoas. Um vaso tá sendo ocupado, uma tá tomando banho e a terceira tá com caganeira. Ela chega, caralho, eu preciso cagar! Aí, não consigo, eu tô sentando aqui, eu tô cagando. Aí você vai, entra no banho. São, né, os problemas de morar em trisal, né? Acontece todo dia isso, né? Quase, o trisal, né, com um único banheiro só, ligado, não. É, o trisal, né? As duas pessoas e a privada. Isso. Essa do xixi, eu acho que é conversável, mas, né... Mas vocês, tá, acham pior ou mais de boa do que eu acho a comida? Comida eu acho pior. Eu acho comida pior. Eu acho comida mais falta de respeito, eu acho. É. Ok. Tipo, não é que o xixi é meu, você não pode pegar o meu xixi, tá ligado? Sim, entendi. Pô, a comida me pertence, entendeu? Eu tô ali tendo um momento com a minha comida. É, mas ambos estão ali, ó. O xixi tá na base da pirâmide de Maslow. A pessoa tem que fazer, xixi. É verdade. Não tem o que fazer. É. Assim, pode... E às vezes, assim, ela... Pode não fazer quando tá tomando banho com a outra, né? Mas é, aí, tipo... Você vai sair, vai no banheiro fazer xixi, vai gastar a descarga, a gente pensa no ambiente, vai, lá meu negócio, precisa de sua ajuda. Vai molhar o banheiro inteiro. Isso. Exato. Okay. Então, economize, pense no meio ambiente, que mije na sua mãe. É, exato. Isso. Ele não tem problemas com lavar louça, mas prefere deixar acumular e não lavar imediatamente após sujar. Pois, segundo ele, além de economizar água, ao lavar a louça acumulada e adormecida na pia, ele estaria construindo anticorpos. Que papinho, ah, não, peraí, caralho. Peraí. Você é só preguiçoso, pô. Ele podia falar, cara, tá ali pra soltar a coisa grudando, pra ficar de molho, beleza. Que história de anticorpos é essa, cara? É porque ele limpa a louça lambendo. Então, eu explico. O tempo na pia permite que um ecossistema bacteriano se desenvolva na louça e, ao entrar em contato com ele estaria fortalecendo seu próprio sistema imunológico. Para, papinho. É calçado, então. Cara, essa justificativa é muito pior do que o lance da porra da louça, cara. Não, mas não fala isso. Aí, irritaria muito, velho. Vai tomar porque no... Porque ela fala, eu não quero, eu estou com preguiça, eu prefiro lavar de uma vez só no final do dia. Sim, acabou, velho. Então, é isso que eu falo, tipo, deixou a louça de um dia pro outro? Ok. Sem problema. Se a pia não tá, tipo, transbordando de louça suja... Está fedendo? Fedendo, ok. Ou atrapalhando, né? Tipo, pô, eu preciso daqui da pia pra poder fazer o almoço. Uma comida, E ela aqui, ó. Não encontrei nada científico que comprove isso, mas quando perguntei, ele respondeu, já me viu ficar doente? E bem, eu realmente nunca vi. Não, para, não. Não. Cara, eu fiquei puto com essa desculpinha. Eu retroativamente acho que ele tá errado agora. Exato. Tá errado em todas. Desculpinha de macho tóxico, hein? Essa desculpa, especificamente, nem deixar a louça. Essa desculpa é pior que as outras duas coisas. Sim, com certeza. Muito pior. Né? Eu era a pessoa que não me importava de lavar a louça no dia seguinte e já tive relacionamentos em que a pessoa ela precisava que a louça tivesse sido limpa naquele segundo. Por já ter tido problemas nesse sentido, compra uma lava-louça. Você quer louça limpa? Tá lá. A gente coloca ali, aperta o botão, tá feito. Dependendo da sua mania, você então tem que fazer o trabalho, tá ligado? Uma vez eu viajei com uma galera e eu tava muito preocupado com os lixos da casa. Eu queria recolher os lixos, não queria deixar acumulado, deixar tudo arrumado, não sei o quê. Depois eu falei assim, cara, isso é uma parada que tá me incomodando, não necessariamente os outros, tá ligado? Tipo, então é minha responsabilidade, vou lá e faço, saca? Sei lá, jantou, vou lavar na manhã do dia seguinte. Se você não consegue esperar de jeito nenhum, vai lá e lava, tá ligado? Se a pessoa se comprometeu, não, eu vou lavar, tal, amanhã de manhã, aí beleza. Mas, ó, ela finaliza, e aí, eu sou maluca ou estou ficando? Não, você é super normal, seu namorado tem péssimas desculpinhas aqui. É. Não, mas assim, tirando a desculpinha, essas três coisas, não tem nada, tipo, absurdamente... Não, caralho, nossa, que cara estranho. Não, foi só a desculpinha, o resto, coisas super normais, pelo amor de Deus. A desculpinha foi uma yellow flags, foi uma bandeirinha aí que... Eu esperava algo bem pior. Eu também. Ele tem mania de passar merda na minha cara. Já acordei com um dente cheio de milho. Jogabilindos, estive reescutando os episódios antigos do Linha Quente e já vi que vocês responderam sobre suas refeições favoritas. Café da manhã, almoço, janta e feriados favoritos no sentido gastronômico. Natal, festa junina, ano novo, etc. Todo mundo já sabe qual é o meu café da manhã favorito, inclusive. Mas e os piores? Existe uma pior refeição do dia? E um pior feriado pra se comer. Pior refeição do dia? Tipo, entre o café da manhã, almoço e janta, qual que é a pior das refeições? Janta. O foda da janta é a única refeição pra mim que pode ocasionar em algo muito negativo. Sim. Que é, você janta e dorme, pra mim, pesadelo sempre, dorme horrível e caramba quatro. Mas, assim, janta é uma refeição muito boa também. Não, ela é boa, mas... Janta é pizza, é Coca-Cola, entendeu? É aquele restaurantezinho escurinho. Mas pode não, ser não qualquer, é. Qualquer refeição. Pode ser qualquer café refeição. Da manhã pode ser pizza e Coca-Cola. Não, mas a janta é especial. Às vezes, cair de bicicleta é janta. É verdade. Às vezes você cai de boca, é né? É. Pra mim, a pior refeição é o almoço que eu não consigo comer na hora que eu quero. É o almoço atrasado, tá ligado? Uh-huh. Tipo, tô acostumado a comer meio-dia, todo dia. E aí, por algum motivo, hoje eu tenho que comer, tipo, 1:30. Caralho, velho. É. A pior refeição do dia é o almoço, facilmente. É. Porque o almoço, ele ainda, ele está envelopado em trabalho. É. A janta, eu como quando eu terminei de trabalhar. Então, eu tenho só... Você come só, tranquilo, né? Diversão à minha frente, assim. Descanso à minha frente. É. Então, o almoço, pra mim, é pior. Faz fácil. Sentido, né? Faz sentido. Eu... O almoço de segunda a sexta. Pra mim, é café da manhã, né? É, meia banana? Eu não costumo comer café da manhã. Eu tomo só um copo de café e é isso. Eu não como café nada. Da manhã que você toma de manhã. Ah, não, mas não tem uma refeição de manhã normalmente. A não ser que no jogabilidade a maioria das pessoas tem sono tudo cagado. Então eu, num dia bom, eu acordo tipo 9, 10 horas. Se eu como algo no café da manhã pra essa hora, eu não consigo almoçar no horário normal de almoço. Porque eu não sinto fome. Almoço tarde demais. E eu não acordo com fome. Eu normalmente eu não acordo com fome. Então, eu nunca senti essa sensação de não sentir fome. Ah, não. Eu sinto fome a todo momento. É muito fácil eu, sei lá, acordei 10, 10 e meia. Vou fazer, sei lá, uma torrada, um ovo mexido e um copo de café. Eu, sem sacanagem, vou sentir fome 3, 4 horas da tarde só. Eu também. 3, 4 minutos depois, já com fome. Eu como, é muito por hábito, tá ligado? Tipo, dá a hora de comer... Eu vou ficar com fome, mas... Tipo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, todas sete. Elas. Em todas elas. Mas uma, ó, a segunda parte da pergunta é do... Qual que é o pior feriado gastronômico? Qualquer um. Porque não, todos eles, os restaurantes estão cheios pra caralho. Não, mas... tem que esperar muito pra comer. Mas aqui tem feriado gastronômico, né? Então, tipo, Natal, geralmente tem comida de Natal. Natal, okay. Então, comida de Páscoa. Lista, sei lá, cinco pra gente festa escolher. Junina. Festa junina. Perfeito. Natal. Perfeito. Novo. Ano novo é resto Páscoa. De Natal. Páscoa. Cosme Damião, que é doce. Tem o dia da mandioca e macaxeira na minha cidade de Natal. Não, mas só entre esses Halloween. Quatro, seja. Halloween. Halloween é doce também, Qual que é o pior desses? Pra mim, Páscoa. Páscoa. Mas Páscoa é bacalhau, eu gosto demais de bacalhau. É bom pra caralho, mas você pode comer bacalhau o ano todo, né? Mas aí, tem calma. Não, mas é que tem coisas, por exemplo, tipo, não tem... embora hoje em dia tem, né? Panetone o ano inteiro, tem, né? Porra. Panetone tem o ano inteiro. Mas os bons mesmo, não. Tem, porque eles... vira outro nome. O Panetone vira o Colombo Pascal, que vira o Panetone. Não, mas não é o Colombo Pascal, é outra coisa. O Colombo Pascal é idêntico a Panetone. Gente, isso, outra coisa. Colombo Pascal é Panetone com formato de pomba. De pomba. É isso, pomba. Cara. Pomba. O Colombo Pascal tem formato de pomba, gente. É verdade. Isso é verdade. Isso é real. Eu posso fazer um teste cego pra você e vou acertar sempre todas as vezes. Não é a mesma coisa, cara. Meta do jogabilidade do ano que vem. Teste cego, Colombo Pascal, que vai dar uma merda. Porque a gente vai ter comprado em março pra guardar até dezembro. Caralho. Mas não é a mesma coisa. Mas pra mim é Páscoa. Acho que é Páscoa. Pior. Não, gente. Tipo Halloween, vai. Páscoa? Tem ovo de Páscoa. Mas o ovo... E aí tem uns ovos muito pica na Páscoa. Tem aqueles ovos com marshmallow dentro, caramba, quatro. Não, tô de boa. Não. Eu acho que um bom ovo de Páscoa talvez seja melhor do que um bom panetone. Não sei. Mas aí, o Nauta tem as outras comidas que compensam a falta de outras comidas de Páscoa, certeza. Entendeu? No frigir dos ovos, eu acho que o Natal sai ganhando. Talvez eu escolha a Páscoa só porque os outros eu gosto mais. Ano Novo não entra aí, porque Ano Novo é resto de Natal. Sempre. Então. Mas tem comida diferente também. Tem o quê? Ervilha? É lentilha. Lentilha. Lentilha é foda. Lentilha é muito foda. Então, mas lentilha é pior que bacalhau. Natal é tão foda que torna o Ano Novo mais melhor, tá ligado? Que, tipo, o Ano Novo, ele é uma festa gastronômica mais freestyle, assim. O Natal, você tem algumas regras pra você seguir, teoricamente, né? É verdade. Tem que brigar na mesa. O Ano Novo meio que foda-se. Se você pega o que sobrou do Natal, beleza, show. Mas aí você um negócio a mais. Eu quero fazer um bom Ano Novo que é só hot dog. Exato. Um Ano Novo que é só... A virada do hot dog. Cuscuz paulista, tá ligado? Não, charista. Eu gosto de cuscuz paulista, inclusive. Eu já decidi pra mim, Ano Novo é o meu feriado ponto nem gastronômico que eu mais não gosto. Não sei porquê, mas eu tenho muita ansiedade no Ano Novo. É porque do Ano Novo, ué. Então, mas é dia do Ano Novo, eu fico ansioso. Sim. Ano Novo. Você não consegue aproveitar, né? E vai virar. Sim, tanto eu que eu acho que eu não lembro direito do Ano Novo, por causa da Covid e porque eu fico muito nervoso no dia do novo por algum motivo. Ah, é. Ansiedade. Eu preciso aumentar minha carga de remédio, pelo visto. É. Próxima pergunta do Linha Quente Especial do Jogabilidade 2024 é a seguinte. Vocês acham que botar o dedo dentro do umbigo de outra pessoa é algo muito íntimo? Deixariam ou já deixaram alguém botar nos seus? Meu namorado nunca me deixa pegar no umbigo dele, mas eu quero. Eu entendo. Mas eu quero estar tá em capes aqui. Sim, sim, sim. É proibido, né? O proibido não. Traz essa... Que fetiche específico, é, não essa é? Pessoa é um... Um bigueta, né? É um, é. Não, é um gato. O gato, ele só quer fazer... O que não pode. O que não pode, exato. Uhum. Se você deixar o gato fazer o que ele tá tentando e você tá impedindo, ele desiste. É, mas se não, parece que vai fermentando a curiosidade nele. Exato. Até se, ele vai lá e faz escondido. Se o namorado deixasse pegar no umbigo, não teria exato. Esse negócio todo. Exato. É, eu acho o umbigo um negócio invasivo. Invasivaço. Acho invasivo. Não, o negócio... O negócio é, tem muita gente que tem cozinha na barriga. Não, eu tenho. Aí por isso... Eu tenho agonia. É, eu tenho agonia. Agonia. É. Não, sai, desgraça. Dá um sentimento ruim, que tipo, que parece que é uma parte do corpo que ela não foi formada o suficiente ou do jeito correto, uhum. E de que com um pouco de força não tão grande, uma pessoa poderia, tipo, estar dentro do meu corpo. Não é a boca de um balão. É horrível, gente. É horrível. Se o umbigo é pra fora... Não, é pra dentro. Assim, umbigo pra mim é como se fosse a pele do meu braço. Nossa, sabe? Não. Então, o meu problema com o umbigo é que o meu umbigo é falso, né? Esse umbigo que eu tenho hoje em dia não era o meu umbigo original. Que o Rafa é um clone, né? Exato. É, não, é porque eu fiz uma cirurgia, a abdominoplastia, e aí o meu umbigo original foi embora. E aí teve que fazer um umbigo falso, que é normal, faz. E aí, esse umbigo falso, principalmente no primeiro ano, sei lá, ele tinha ponta ainda e coisa assim. Ele é sensível. Eu tô nervoso. Eu tô ouvindo o Rafa falar e eu também, tipo, é um umbigo de verdade. Então, e aí que tá, ele poderia, às vezes sangrava, entendeu? Então, eu tenho um pouco de agonia, porque eu acho que vai doer, que vai machucar. Ok. Não gostaria, não. Verifique se o seu namorado não tem é um umbigo de verdade ou não. De verdade. Às vezes é esse caso. Comigo é de boa, tipo, não, eu não tenho problemas com umbigo. Você tá o dia inteiro com camisa, junta um fiapinho. Um fiapinho, né? Fiapinho no umbigo, assim. Você come. É, exato. E aí, às vezes, sei lá, eu tô andando em casa sem camisa, aí a namorada fala assim, caraca, olha isso aqui, ó. E tira, assim, o fiapinho. Nossa, mas nunca, jamais. É. A Lisa já fez isso comigo algumas vezes. Nossa, eu ia... Tipo aqui, ó. Aí tira, assim, o fiapinho joga em mim, assim. Tipo o bode que desmaia, tá ligado? Vai com as perninhas de lado, assim. Nossa, cara. Exatamente assim. O umbigo é um botão de desligado, tem gol. É mesmo. Caraca, é velho. Showbiz. Mas esse lance do umbigo é uma área estranha mesmo, né? Que é um pedaço de pele que tá torcido, assim. Tipo, será que tá fechado? Será que não tá? O umbigo é uma coisa muito íntima, cara. Você não tá mostrando o seu umbigo o tempo todo pras pessoas, entendeu? Falei por você. Exato. Aqui, meu umbigo é íntimo. Você é a Jade Picum. Tapa o meu umbigo pra não escapar as energias. Tampar o ambiente. Nossa, eu vou usar muito. Na praia muito eu tenho usa tapa sexo no umbigo. Exato, sim. Exato. Vou usar essa desculpa. E tem esse negócio, né? De energia. Você foi alimentado por ali. Eu não sei se é a energia que escapa pelo umbigo, mas eu acho que ela entra, porque, né? É onde vem o cordão umbilical. Sim, sim. Então, pra você não absorver a energia dos outros. Ah, caraca, então energia negativa. É poderoso. Exato. Ele é tipo a armadilha do Ghostbusters, o umbigo. Pô, não sabia que tinha esse poder. É daí então que os extrovertidos sugam energia dos introvertidos? Pelo umbigo. Pelo umbigo. Ele te abraça e suga a sua energia. Assim. Direto quando vocês estão desatentos, eu vou dar uma lambidinha no umbigo de vocês. Assim. Então, Rick, Rafa e Sushi, que não tem problema com umbigos. O Rafa tem que acha que vai morrer. Ah, não, é. Mas o Rafa tem a desculpa dele. Desculpa dele, né? A minha do Tengu é só o negócio esquisito mesmo. Mas então, o umbigo tá pro jogo, né? Tá disponível. Se quiser matar a curiosidade. Uma pessoa, né? Não importa muito, não. Aleatório. Porque ela só quer pôr o dedo, não é? É só o dedo? Ah, isso é importante mesmo, saber esse detalhe, né? Botar o dedo dentro do umbigo. Você quer fazer com o umbigo? Nossa, falando nisso, vocês já viram a história da pessoa que começou a ter relações sexuais pelo umbigo? Não. É muito bizarro, porque eu não lembro qual era o contexto, não sei se era Reddit, o que era, a pessoa falou, olha como era o meu umbigo antigamente, e olha como é que o meu umbigo agora, sei lá, 6 meses depois de enfiar o pinto nele. E, tipo, o umbigo vira um buraco gigante. Eu não queria saber disso. Eu lembrei dessa curiosidade. Não acredito. Eu não queria saber disso. Peraí. Outra pessoa tá... Exato, outra pessoa está forçando o pinto no umbigo. Mas tá pensando, as pessoas na verdade têm tesão em umbigo, né? Algumas têm. É, tipo assim, agora, por exemplo, dá pra pessoa beber mais tequila no umbigo dessa pessoa. Isso. Um copo de 3 litros. Copo de coquetel, assim, exato, né? Grandão, assim. As pessoas têm, vou beber a tequila no umbigo da outra pessoa. É o sushi erótico, coloca o shoyu ali. O sushi erótico. Cara, o Rafa, ele deu tipo um filme em 2003 que alguém fazia isso. Beleza americana, sei lá. E não, até hoje as pessoas não. O umbigo é um copo de tequila. Mas as pessoas... É, tem nesse lance de shot. Tem até negócio de shot no umbigo. Tem o shot no prepúcio, já viram? Ah, meu Deus. A pessoa, ela puxa o prepúcio assim, ó, pra cima e faz um copinho. Tipo do Luffy, assim? Exato. Né, o prepúcio normal faz só um copinho pequenininho. Uhum. Aí bota assim, a pessoa tchutchu, o shot, a pessoa vai lá e faz um shot. Assim. Tá vendo como que podia cortar o vocabulário? Caralho, seria bom, velho. Prepúcio, porra! Mas acho que a gente fez outra pergunta do umbigo. Acho que se a pessoa vier com um intuito meio sexual, é me incomodar. Acho que eu ia ficar... Se fosse só, tipo, como quem faz assim, ó. Ah, carequinha aqui. Beleza. Tipo... Tipo, sem uma maldade. Só curiosidade, sem maldade, beleza. O Xixi falou, depois de 3 a 6 meses... Eu não lembro o tempo, era meses. Tá, mas parece pouco. É, rápido, pra, né? Pra um pinto causar uma erosão no umbigo, tá ligado? E parece pouco, assim. Dito isso, o umbigo não parece ser uma região que ela vai voltando, né? É, não é uma região feita pra isso. Cara, né? Mas a pele é foda, né? Tipo, argola na orelha, né? Tipo, mas não volta 100%, né? Não, mas eu digo que você vai forçando... Vai alargando, né? Ah, não, vai alargando, mas não vai voltando. Né? Mas às vezes a pessoa nem quer que volte, né? Quer ficar com aquela copo de shoyu. Às vezes, pra molhar o sushi. É. Entendeu? Às vezes a pessoa fica muito no sofá assim, sabe, comendo salgadinho, aí ela bota um molho assim. Barbecue. Vai comendo. O Doritos. É, eu recomendaria você não deitar fazendo 90 graus no seu pescoço, tá? Seguindo. Só foi, então, foi só um warning, tipo... É, não. Jogabilidade não recomenda. Obrigado, Dr. Sushi. Dr. Sushi cuidará disso. Não deite 90 graus, mas se quiser enfiar o pinto no umbigo... Pode, tá liberado. Cuidado. Próxima questão aqui do Linha Quente Especial do Jogabilidade 2024 é a seguinte. Boa tarde, haters do Sonic. Geralda, a feiticeira iniciante que está tentando galgar seu lugar no concorrido Mundo das Maldições, oferece uma série de instruções. Cada um deverá pegar uma lousa e pincel. Em seguida, cada um deverá escolher em segredo e individualmente uma das seguintes maldições. Primeiro, sempre ser visto. Não importa onde você esteja, todos enxergam um contorno luminoso ao seu redor, que está sempre visível, mesmo no escuro, atrás de paredes, debaixo d'água, etc. Embora você seja o único assim, as demais pessoas acham isso normal e parte do dia a dia. Segunda, sempre ser ouvido. Qualquer pessoa num raio de 10 metros conseguirá te ouvir claramente, como se você estivesse falando com ela num volume de voz normal. Terceiro, sempre se esquecer. Você esquece informações importantes, tanto aquelas que acabou de ouvir aprender, quanto outras que já sabia aleatoriamente, e não adianta anotar nada. Aí você namora o Adam Sandler, isso acontece. Quarto, sempre estar atrasado. Ah, isso sou eu. Independente do que você faça ou do quanto se planeje, você sempre chegará com 30 minutos a 1 hora de atraso em qualquer situação ou evento com hora marcada. Ô, Ricardo! Nossa, exato, eu falo, eu tenho uma amiga assim também. Não eu. É a minha vida. É o carioca padrão isso daí. É, mas acho que é mesmo. Eu sou... No Rio eu era o estranho. Aqui ainda sou meio estranho. Quinto, sempre perder algo. Todos os dias você inevitavelmente perderá algum objeto que é relevante naquele momento. Até o fim do dia, o objeto será encontrado. O Tengu tá fazendo um texto. 3, 2, 1... É sempre visível pra mim. O meu é chegar atrasado. O meu é sempre ser ouvido. O meu é sempre visível, sempre ser visto. O meu também é silhueta eterna. Silhueta eterna. Sempre ser visível. Até por uma questão de segurança. Pô, assim? Não vou sumir. As pessoas sempre vão saber onde eu tô, entendeu? Verdade. Não, mas por exemplo, eu pensei em escolher essa, mas por exemplo, a minha casa poderia, sei lá, os caras... Ah, então ele não tá. Então eu posso roubar. E a parada da hora me parece desagradável porque... Eu não quero que as pessoas saibam onde eu tô. E nem é só isso. É tipo, você é uma luz brilhando sempre visível então, pra alguém. Mas aí que as pessoas acham normal. Mas eu quero que as pessoas não achem normal, que eu vou ganhar dinheiro em cima disso. Ah, eu vou fundar uma religião. Pô, se eu tenho um brilho, em mim, porra, é facinho fazer uma religião. É, se as pessoas falam com uma entonação diferente, já ganha dinheiro pra caramba. As demais pessoas acham isso normal e parte do dia a dia. Então você não é especial. Você não vai ganhar dinheiro. Pô, eu devo conseguir falar, gente, olha fulano brilha. Eu brilho, porra. O problema desse, né, se eu estiver cagando, as pessoas vão saber que eu tô cagando, porque eu vou estar ali sentadinho. Mas as pessoas se eu estiver transando, as pessoas vão saber que eu tô transando. Você tá em casa e tá lá só... com a mãozinha aqui assim, as pessoas vão saber que eu tô... E isso é um problema. Mas assim, pesando os outros, eu acho que esse seria o menor problema, porque... Não, mas eu sempre ser ouvido. Você é também... 10 vai, metros só? Então, 10 metros é pouco. Rafa, aqui, passou na calçada, tá ouvindo. Tudo bem, ué? E a pessoa não pode me ouvir? Não tô falando nada demais, né? Mas tudo. Eu quero sempre ser visto pra ganhar poder, influência e dinheiro. É, porque... Mas olha só, nesse o pessoal não falou que as pessoas acham normal. De então ser você ouvido, não. Você seria um problema pras pessoas. As pessoas iam ativamente te odiar. Mas aí você... Se eu sou seu vizinho, vai tomar no teu cu. Não quero ficar te ouvindo o tempo inteiro, mas mano. Mas aí você aprende Libra e pronto. Você vai parar de falar, aprender. Então. Nossa, mas... É isso, a sua vida vai mudar. Tem maldições aqui que você não precisa aprender nada. É porque assim, sempre se atrasar também se incomoda todas as outras pessoas. Sim, exato. Eu também acho, né? Atrapalhar. Não, mas o de sempre se atrasar, por exemplo, nunca mais você vai pegar um ônibus, um avião. Um avião, nunca mais, acabou. É. Sempre se esquecer, já sou eu padrão, não vou escolher essa. Não, eu acho bem ruim. Sempre perder algo, sou eu padrão também, não vou... Não, ou sempre se esquecer é o pior de todos. Agora, dentre as escolhidas, a feiticeira Geralda quer que vocês cheguem a um consenso de uma como um grupo. Cada pessoa escolheu uma? Não. Sempre visível. Foram três sempre visível. Visível, atrasado e ouvido. Sem ser previsível, eu acho que o melhor é sempre visível. É. Gostou? Fiz uma haiku. Olha só. Eu não gosto do visível nem do ouvido. Eu acho as duas piores dessas, na verdade. Nossa, a pior do que esquecer? É que o ouvido é um problema para os outros. O visível é um problema para mim. Sim. Mas o problema pros outros acaba virar um problema para você também, né? É tipo assim, se você fosse sempre fedido, não seria um problema para você, mas pros outros é um problema. Mas, e aí, eventualmente, vira um problema para você. Mas, por exemplo, a minha casa, ela tem mais do que 10 metros. Então, tipo, eu poderia estar na minha casa de boa, tá ligado? Eu só ia ter que, às vezes, pegar leve quando eu estivesse fora de casa. Tipo, agora, por exemplo, todas as pessoas desse prédio estariam extremamente putas. Mas assim, sempre ser ouvido, dá pra você morar no campo, numa fazenda. 10 metros, mas eu não quero mudar minha vida tão drasticamente, velho. Mas a minha casa tem mais do que 10 metros pra todas as direções. Não. O lance do visível, ele teria um impacto no meu... pra eu me acostumar inicialmente, mas depois é foda-se. É. Acho que o porém de que todas as pessoas acham normal facilita muito esse negócio. Se não tivesse isso, aí ia ser um problemaço gigante. Aí eu ia ser sequestrado e estudado, tá ligado? Pelo governo. Ia ser um problema. Mas elas acham normal te ver, mas não necessariamente o que você vai estar fazendo. Que você falou, a sua intimidade vai estar pro resto do mundo. Não sei, acho que talvez as pessoas, tipo, o sol. Subindo o sol, desceu o sol. Ninguém pensa, tipo... Subiu o sol, bateu uma punhetinha no sol, cagou o sol. Elas acham normal saber que você tá atrás daquela parede. Sim. Mas não necessariamente o que você tá fazendo. Eu já acho estranho, por exemplo, que as pessoas conseguem da rua ver a minha janela do meu quarto e saber o que eu tô fazendo. Eu uma vez, eu tava na rua e falei, o Sushi tá jogando videogame, o que ele tá jogando? E fiquei tentando ver de lá. E eu confesso que eu não fiquei muito feliz quando o Rafa... Mas eu contei pra ele por quê? Pra ele ficar ciente de que dava pra ver. Mas a pessoa não ia saber o que você tava jogando. Não, mas ó, se for pra ser o menos pior... Eu ia botar o ouvido. Bem mais fácil você aprender Libras e pronto, para de falar. Cara. Não é tão difícil assim. Mas, não é sobre isso, Rafa. Não, então, mas tudo bem. Não é tão difícil. O sempre serviço que eu quero, eu já falei. Eu vou arranjar um jeito de transformar isso. Ganhar dinheiro. Entendeu? Nem é dinheiro. Eu quero poder e influência. A possibilidade de a gente simplesmente seguir a democracia, que o mais votado foi o sempre visível. Então pode ser o sempre visível. É. O que é um erro. Nossa, mano, eu ronco, cara. Eu não ia poder... Imagina! Caralho, nossa, você não ia poder morar num prédio. É. Eu ia ter que me mudar pro campo mesmo. Seria o único jeito. Eu conheço gente que ronca, que a 10 metros de distância todo mundo ronca também. Eu teria que me mudar no campo. As pessoas gostam? Próxima pergunta Linha Quente Especial é o seguinte. Vocês são céticos, né? Então me ajudem a entender essa aqui. Lá vem. Moro há 12 anos em um apartamento bem antigo, perto do centro de São Paulo. Ele pertence à minha família desde a época do meu bisavô. De gerações claramente muito mais bem-sucedidas financeiramente do que a minha. O prédio tem aquele charme clássico, mas já tá pelo menos uns 20 anos precisando de uma reforma. A vizinhança é formada, basicamente, por idosos que vivem aqui desde os anos 60 e que, aos poucos, vão falecendo e deixando os apartamentos vazios. Algo que já presenciei diretamente uma vez. Então, rangidos, barulhos estranhos, eletricidade instável e coisas do tipo são de praxe. Podem até ser assustadores, mas são totalmente explicáveis. Okay. Agora, me ajudem a entender essas. No primeiro ano morando aqui, quando minha mãe saiu do banho e foi pegar o celular que tinha deixado na pia, haviam várias fotos do teto e do chão do banheiro tiradas durante o tempo em que ela estava no chuveiro. A porta estava trancada, não havia mais ninguém em casa além de mim e ela. E o Google? Nossa melhor teoria foi que uma gota de umidade se formou na tela e acionou o botão da câmera. Yep. Uhum. Já aconteceu comigo. Mas não com umidade, tipo... Coisa de ser gordo, né? Tá andando com o celular no bolso, aí suando que nem um porco. Liga pra alguém! Exato. O suor em contato aqui do visor do celular, ele começa ativo. Liga a lanterna, não sei. E eu já tive várias fotos no celular antigo meu, que eu fui olhar, tipo, sei lá, tinha umas três fotos bizarras, que era, tipo, sei lá, a foto do celular... Na cama, sabe? Então você vê que era tipo... Sim. O tecido, a coberta, com só um pouquinho de luz batendo pra você identificar que era meio que a coberta e tava em cima dali e tal. Uhum. Que eu pensei, o celular tá bloqueado. E se eu fosse tirar essa foto dormindo, como é que ia tirar? O celular dá pra tirar foto sem desbloquear. Né? Uhum. Então eu provavelmente encostei dormindo no celular, que eu colocava o celular com aquele aplicativo de qualidade de sono e coisa do tipo, que ele pegava o movimento da cama, né? Sim. Ou deixava o celular em cima da cama enquanto dormia, de alguma forma eu tirava foto, dormindo. Sim. E aí, várias ondas, né, no movimento da cama, sobe e desce. Nossa, que sono perturbado. Isso aí é de boa, então. Ele mesmo já trouxe... O primeiro já tem até a resposta. Uhum. B. Durante todo esse tempo que morei aqui, ao usar o elevador de porta pantográfica, pra quem não sabe... Uau, que medo. Pantográfica, aquele lá que você mesmo fecha, né? Você pega um gama grade e faz... Exato. Tarde da noite, em alguns dias... Há um cheiro muito, muito forte de perfume. Às vezes chega a ser intenso a ponto de parecer que alguém derramou perfume no elevador. Pode ser apenas alguma moradora que exagere no perfume? Claro, pode. Mas dada a frequência com que acontece, chega a ser improvável. Nem eu, nem minha mãe termos nos cruzados com a dona do cheiro do elevador até hoje. Ah, já perguntei... Às vezes é uma senhora que vai e... Passa spray no elevador e volta a dormir. Já perguntei sobre o cheiro para dois porteiros. Um simplesmente não fazia ideia do que eu tava falando. O outro deu uma risada como se eu tivesse dito algo absurdo ou desconfortável e desconversou. Falou, maluca. A parada é, pode ser que essas pessoas só não incomodem com o cheiro igual você, não peguem o elevador com a mesma frequência que você e, assim, é outro morador, outra moradora. Porque, sei lá, a pessoa fala o andar que mora? Não. Porque a pessoa pode morar, sei lá, no terceiro andar, você mora no quarto, no quinto, por exemplo. Você nunca vai cruzar com essa pessoa, ou vai ser raramente cruzar, porque os... Dinâmica dos andares e tal. Sim, só se vocês entrarem ao mesmo tempo. A gente já morou 5 anos no prédio, o anterior. Eu não vi 80% das pessoas que moram naquele prédio. Sim. Talvez mais até. Você não vai encontrar o tempo todo todos os moradores. Não. E assim, caraca, mano, o quê? O fantasma perfumeiro. Porra, o cara trabalhava no Boticário, morreu. Aí tá ali, opa, aqui, ó. É que transformaram o corpo dessa pessoa em perfume. Entendi. Eu vi esse filme. A gordura, né? Isso. E agora, nessa última semana, nosso gato começou a encarar fixamente um canto do corredor e às vezes fica dando patadinhas no ar, como se interagindo com algo. Inseto. Achei que talvez pudesse ser algum inseto que ele estivesse observando, mas não encontrei nada. E agora? Chama um veterinário, um detetive, um pedreiro, um agente imobiliário, um exorcista. Você não chama nada, meu Detetizador, querido. Detetizador, no máximo. É. Porque você tem um gato normal. Não, e você tem um imóvel em 2024. Você não chama nada. E, inclusive... Só vi fantasma, gente boa. E se for fantasma, tirou uma foto sem querer, o coitado tava só querendo mexer no zap. Sabe? O outro é perfumado, perfuma o elevador e o outro tá brincando com o gato. Sabe? Olha que ambiente enriquecedor pro felino. Porra. Nossa. Perfeito. O primeiro podia ter usado tigrinho no nome da tua mãe. Exato. Pô, não dá. Nossa, viu? Inclusive, aqui. A nova desculpa dos idosos é o fantasma que usou aqui o tigrinho. Todos os seus são super sadios e mantenha eles por perto. Pô. Eu já senti tapa de fantasma e não acredito, a pessoa vai falar de... Você assistiu, foi na bunda? Você sentiu um tapa de um fantasma? Senti um tapa de um fantasma. Tampei ele na porrada depois, filha da puta. Não, eu me encolhi quietinho e dormi. Cara, mas você fez... Essa é a parada certa. Uhum. Porque aí o fantasma fala assim, esse pai ele nem sentiu. Às vezes o fantasma ficou... ficou anos juntando energia espiritual na mão pra conseguir dar o tapa a alguém, pra ter uma alegria na vida. É. Você não fez nada, acabou pro fantasma. Ele foi pra além na hora. Exatamente. Última pergunta deste Linha Quente especial do Jogabilidade de 2024. Queridos, muitíssimo obrigado por continuarem tornando esse dia tão especial em algo, né, que vai ajudar bastante a continuidade, as palavras estão indo embora. Você não ficou mais rico ainda. Cadê o meu dinheiro? Você não ficou mais rico. Espera que eu vou atrasar a continuidade. Então continuem, né, apoiando essa campanha e fazendo com que, né, esses queridos continuem tendo trabalho durante todo o ano de 2025. Por favor, eu preciso comer. O mago Ricardo amaldiçoou vocês. E agora todo lugar que forem fazer xixi ou cocô, xixi ou cocô é uma palavra, são palavras tão, né? Tipo, eu me sinto uma criança falando essas coisas. Urina e fezes. Toda vez que vocês forem mijar ou cagar, pipi e popô, isso. Eu falo pipi. Eu falo, vou lá fazer um pipi. Pipizinho. Vou fazer um pipi. Um pips. Eu falo, pips, vou fazer um pips. Pipson. Criará consciência e conversará com vocês durante o ato por telepatia. Se vocês fizerem xixi num mictório, o mictório falará com você enquanto você estiver mijando nele. O mesmo vale para privadas, pedaços de chão, árvores. Onde que você tá mijando, legal, cara? É, onde quer que vocês façam suas necessidades. Depois que você terminar, a consciência deixa de existir. Além disso, vocês têm que escolher entre uma das duas opções. Todas essas consciências vão achar a melhor coisa do mundo ter as necessidades feitas nelas. De um jeito até exageradamente kinky e sexual. Ah, vigi, vigi. Elas não serão capazes de evitar gemidos e comentários detalhados sobre o que estão sentindo. Segunda opção, todas essas consciências irão sofrer muito enquanto têm as necessidades feitas nela. Não a ponto de reagir violentamente, mas de ficarem bastante tristes e irritadas. Xingando. De vez em quando não vão suportar e cairão em prantos. Depois que você terminar, a consciência deixa de existir por completo. Qual das opções você escolheria? A primeira. Nossa, a primeira, tranquilo. Primeira, tranquilamente. É, lá, tranquilo. Você tá fazendo xixi, cocô, ainda tá fazendo alguém feliz. Exatamente. Uma consciência feliz. Caralho, velho, seria muito engraçado. Eu quero isso na minha vida, que é pra mim ficar mais dinâmica, né? Exato. E aí, o negócio é que você ainda pode usar isso meio mágico, assim. Pô, hoje eu quero conversar com o liquidificador. Caralho. O liquidificador. Caralho. Não, peraí, se liga. Nossa, velho. Puta, atenção, é a história de um detetive. Exato. Que mija nas coisas. Mija no cadáver. Exato, pra descobrir o crime. Não, mas espera. Se você mijar num cadáver, uh-huh, o cadáver vai falar com você? Ou, por exemplo, tipo, a camiseta dele vai criar... Você assim, tira. Tem que fazer na cara. É, na cara. Na cara, né? Na cara. Quem me matou? Quem me matou foi... Ai, que tesão. Aí você para de mijar e fala, ó... Só continuo. Se você me falar, tá uma informação. Ou que nem o Tengu falou, objetos, a faca do crime. Eu não tinha pensado nisso, quem cara. Quem te usou pra matar? Isso. Você mija na faca do crime. Exato. O difícil vai ser explicar pros seus colegas, né? Detetive Tengu, mano. Muito estranho. Eu preciso de 15 minutos sozinho com essa faca. É o Mijomancer. Eu preciso de 5 minutos com essa faca e 500 ml de água. Lembrando que pode ser cocô também. Caga e passa na faca. E a faca conhece isso, vai. Isso, estraga mais esse cocô. Caralho, velho. Que delícia. E se você tipo, for a pessoa que faz o waterplay que você tinha falado lá e mijar a pessoa que tá viva? Ela cria consciência também. Dupla consciência. Olha, libera assim. Não, ela tipo. Tem ela, muita gente que precisa criar consciência, ela, né? Não, mas ela fica iluminada, Buda, assim. Aí o shot do prepúcio ia ser também, tipo, o Santo Graal, sabe? É o shot de consciência. Exato. Caralho, você aí. É tipo tomar o Santo Daime. Não, então, exato. Você aí, tome um shot de consciência. Tchau, gente. Tchau. Caralho, tchau. Mano.